da rotineira, cê já sabe como é. Estresse no trabalho, confusão com a mulher. Conta pra pagar e prova pra estudar. O estresse bateu, a semana passou. E olha quem apareceu. Hoje é sexta-feira, bora tomar uma. Sexta-feira é dia de ficar louco. E amanhã a gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira, vambora tomar uma. É sexta-feira, é dia de ficar louco. A gente vai beber de novo. É hoje que a balada pega fogo. Hoje é sexta-feira. Tá segundona brava, tô virado de ressaca. Domingão foi só marzada, hoje o trampo é só cai. Oh, oh, oh. Terça-feira, quarta, quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto sexto. É sexta-feira que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou voltar pra ferver, deixa o corpo ver. Sexto é dia de maldade. É sexta-feira que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou voltar pra ferver, deixa o corpo ver. Sexto. Quarta ou quinta, sede aumenta mais ainda. Mil mensagens lá no grupo, só dá esse assunto. Sexto, oh, oh, oh. É dia de maldade, é sexta-feira que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou voltar pra ferver, deixa o couro comer. Sexto. É dia de maldade, sexta-feira que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou voltar pra beber, deixa o couro comer. Sexto. É dia de maldade, sexta-feira que eu tô como tô bebendo a semana inteira. Vou voltar pra beber, deixa o couro comer. Sexto. Opa, bom dia, só domingo. Hoje é mais um dia, né? Mais uma oportunidade de fazer diferente. Acredita mais forte e chegar mais perto dos seus sonhos. Então não desista. Seu esforço de hoje é a vitória de amanhã. Bom dia pra você, hein? Bom dia pra turma aí da Sol Moda Praia. Turma aí, ó, de Marcos Sucatão. Rapaziada aí do restaurante da Galega, bom dia. Bom dia também aí pra rapaziada das estamparias. Tamo junto. A turma aí dos bordados, as oficinas mecânicas, a turma aí de Sandrinho, próximo aí à central de feira. Bom dia. Bom dia pra você aí da Pôr do Sol. Também, né? A turma aí da Pôr do Sol. A turma aí do Salão de Junho Tenório. Quem tá com o radinho ligado, quem tá conectado, manda o joinha. 819-9153-4708. Hoje tem, viu? Hoje tem muita música no seu rádio. E aí a gente estamos vendo aqui confirmar aí que tem um brinde surpresa pra rapaziada. Brinde surpresa que você pode curtir. É isso? Pode ser um final de semana, pode ser um pico, pode ser um vale combo, né? Pode ser uma pizza, pode ser um almoço daquele. Você falando em almoço, segunda a sábado tem café da manhã e almoço no restaurante da Galega. No sábado tem aquela puxada diferenciada, né? Então vai, ó. Se não conhece ainda o restaurante da Galega, passa a conhecer. Alô, Beto do Doce. Aquela sombra mentirosa. Doce de várias fragrâncias. E aquele papo com os meninos, certo? Bom dia, Márcia do Rio Verde. Bom dia, Luana, da Sol Moda Praia. Bom dia pra você, aonde quer que esteja, em 104.9. Tá conectado no São Domingos FM? Então tá fazendo a diferença. Bom dia, e bora! É nóis, programa de fim de semana. Essa eu gosto. Essa é a cara da sexta-feira. É a cara do nosso Manhã 104, nossa super manhã. Não me fora da sua agenda de fim de semana. Não esconda, telefona, não cuida de mim. Invente uma desculpa pros seus pais que vai à casa de um amigo ou coisa assim. E eu já pensei num programa pra gente sair. Entre um sorvete e outro beijo na mão e no seu coração. Já tem as entradas de uma matinê que eu quero ver com você. E quando a noite chegar, a gente vai a outro lugar matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez voltar a sorrir. Que aqui vai dormir na sua amiga é natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim. Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Não esconda telefone. Entre um sorvete e outro, mesmo na mão e eu no seu coração. Já tem as entradas de uma matinê que eu quero ver com você. E quando a noite chegar, você vai ao lugar pra galeria. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. Seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim. E quando a noite chegar, a gente vai a outro lugar matar o desejo de se amar. Felicidade outra vez volta a sorrir. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim. Aqui assim pra mim. Eu quero é ter você pra mim, aqui assim pra mim. Oh, oh, oh. Quero é ter você pra mim, aqui assim. Eu quero é ter você pra mim. Domingos FM 104.9, a frequência mais alta da cidade. 104,9, feita com amor. Uma emissora a serviço da comunidade. É guerra, mas calma, é a guerra do sorriso. Na Dentista Encia, a gente detona de vez os problemas dentários. Adeus cárie, adeus dentes amarelados, adeus vergonha de sorrir. Aqui você encontra clareamento, prótese, aparelho, implante e tudo o que precisa para vencer de vez essa batalha. Porque na Dentista e Cia a gente fabrica sorrisos com qualidade, carinho e preço justo para todo mundo. Corre para nossa clínica na Avenida Padre Zuzinha, no centro. Chame no WhatsApp 81 99520-2239 e nos siga no Instagram, @ Clínica Dentista e Cia. Dentista e Cia, fabricando sorrisos. Você já percebeu quando o mercado realmente tem variedade? Aquele lugar onde você encontra desde o essencial até os itens que normalmente faltam em outros lugares. O nosso Mercadão trabalha com um mix completo, pensado para quem quer resolver tudo em uma única compra. Mais opções, reposição constante e ofertas semanais em diversos setores, incluindo churrasco e hortifruti. Se ainda não conhece, vale a experiência. Vem que é nosso. Nosso Mercadão, em Santa Cruz do Capibaribe. Você está procurando internet rápida e com qualidade? A Detel tem a conexão que você precisa, com os preços que você quer. Navegue sem limites em um de nossos planos de alta performance, com até 1 giga de velocidade e preços que cabem no seu bolso, com instalação gratuita. Além de tudo isso, você ainda tem acesso ao suporte premium e aos aplicativos Detel Play e Paramount Plus para curtir os melhores filmes e maratonar as melhores séries. Contrate agora mesmo através do 800-001-2008. Detel, completa pra você. Esta semana não perca dinheiro, corra pras lojas DK. Televisores, ventiladores, lavadoras, camas, colchões e muito mais. Vai pra DK. Tá querendo comprar móveis novos pra sua casa? Vai pra DK. O guarda-roupa novo para o seu quarto? Vai pra DK. Um lindo estofado na sua sala? Vai pra DK. Uma mesa de jantar pra sua cozinha? Vai pra DK. Na DK é assim, ó, pagar pra montar? Nem pensar. Entregue montagem grátis. Só na DK você encontra a maior variedade, o maior sortimento e as melhores condições de pagamento. Tá querendo comprar? Atenção. Atenção! Oportunidade imperdível. Estão à venda lotes de 1.200 metros quadrados, ideais para residência ou chácara. Localizados apenas a 1 quilômetro do posto de Poço Fundo. Parcelas a partir de R$500. Com entrada facilitada e parcela intercalada anual. Viabilidade de água, energia e internet. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Lotes no tamanho 30 por 40. Informações no WhatsApp 81 99178-8886. Repetindo, 81 99178-8886. Garanta já o seu lote. Eu não sei o que ele viu em mim. Tá construindo ou precisando de reparo no gesso? Então atenção. Atenção! A Family Gesso faz tudo pra você. Gesso 3D, sancas, divisórias e iluminação, com qualidade e acabamento impecável. E olha, somos especialistas em consertos e arremates. Resolve trincas, rachaduras e deixa aquele acabamento perfeito, nos mínimos detalhes. Porque não basta apenas fazer, tem que finalizar bem feito. Organização Thiago Gesso. Fone Zap 81 99340-45-0041. Family Gesso, do conserto ao acabamento perfeito. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. 8:35. Na 104.9 FM, a sua fé floresce a cada tarde. De segunda a sexta, das 5 às 6 da tarde, acompanhe o programa Florescendo com a Igreja. Florescendo com a Igreja. Com Emerson Cirilo, Paulo José, Ednailson Neres e Adevan Leite. Uma equipe unida para evangelizar, refletir e espalhar a palavra de Deus. Oração, fé, esperança e espiritualidade. Tudo isso aqui na 104.9 FM, a rádio que faz a diferença. Florescendo com a Igreja, porque quando a fé é plantada no coração, ela floresce para a vida inteira. Você já visitou a SW Toalhas? Não? Então preste atenção! Na loja SW Toalhas estão os melhores preços da cidade para quem procura tudo em cama, mesa, banho, presentes, brinquedos e utilidades para o lar. Tradição de bom atendimento. Os clientes da loja SW Toalhas sabem que o estoque é atual e por isso, seja qual for a estação do ano, você estará sempre atualizado com a SW Toalhas. Rua do Rio, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, próximo à rodoviária. Organização Comunicação, Simone e Wagner. Lembramos a você que o Grupo SW também dispõe de espaço de lazer e loja de material de construção. Maiores informações ligue Fone Zap 81 992 63 1733 ou 992 84 1534. A Estilos Óculos está repleta de novidades. Aqui você já sabe, é o ano todo com preço baixo, qualidade, o melhor atendimento, as melhores marcas, além da maior variedade em armações da cidade. Preço baixo com estilo é aqui. A Estilos Óculos está com novidades exclusivas. Tá esperando o quê? Dá uma passadinha na Travessa Júlio de Moraes, número 90 no centro. E venha conferir de perto a Estilos Óculos. Porque aqui você já sabe, nós damos as opções, mas o estilo, quem faz é você. Estilos Óculos, na rua Travessa Júlio de Moraes, número 90 no centro, em Santa Cruz do Capibaribe. Alô, amigo produtor e criador da região. Tá procurando qualidade, preço justo e variedade para cuidar bem dos seus animais? Então vem pra Meirelli Rações. Aqui você encontra tudo em rações, suplementos e produtos essenciais para garantir o melhor desempenho do seu rebanho. E agora com uma novidade, vendemos cimento. Estamos localizados na Avenida do Rio Verde, sentido Feira do Gado. Fácil de chegar e com atendimento que você pode confiar. Meirelli Rações, qualidade que alimenta o seu sucesso. Está cansado de travamento na sua internet? Vem pra Elisonet Telecom, o seu provedor de internet. Internet fibra ótica, oferecendo estabilidade para você usar sem dor de cabeça. Planos a partir de 50 megas para você ficar conectado. Elisonet Telecom, Rua Luiz Cecílio de Santana, em São Domingos. WhatsApp 994086549. Elisonet Telecom. Sexta, dia 29 de maio, a partir das 21h, tem o tradicional forró do Zé de Tuta, em Cacimba de Baixo. Uma festa arretada com grandes atrações. Deizinha, Manda Caru, Capibaribe. Eu fiz uma fogueirinha. Tem também o Assisão. Esperando meu amor. Assisão. O forró mais romântico do Brasil. Gatinha Manhosa. Gatinha Manhosa. Eu confesso, não sei. Gatinha Manhosa. Eu sei. Garanta já sua mesa ou ingresso nos pontos de venda. Shopping do Vaqueiro, Academia Goap e Caio Importes. E venha viver uma noite inesquecível no forró do Zé de Tuta. Forró do Zé de Tuta. Você não pode ficar de fora. Sexta-feira, dia 15 de maio. Espaço Forró Raiz apresenta Maísa Campos. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já que insiste que não vai embora. Logo após o forró vai ser pegado com ele. Pidinga do acordeão. O forró da Bia é melhor do que o seu. O sanfoneiro é muito melhor. Vai ser no Espaço Forró Raiz, a melhor casa de forró de Santa Cruz do Capibaribe. Rua Tito Sinésio Aragão, ao lado da Escola Padre Zuzinha. É nessa sexta-feira a partir das 20h. Maiores informações pelo número 993336514. Apoio Cultural, Assistencial São Miguel, vizinho à Criança Construção. Vai ser mais uma festa pra ficar na história, você não pode perder. Os melhores petiscos, aquela cerveja super gelada. Maísa Campos e Bidinga do Acordeon. É mais uma realização do Espaço Forró Raiz. FM, a nossa rádio. Vamos nessa. Bom dia, São Domingos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Santa Cruz. Bom dia, toda a região. Bom dia pra você que tá em casa, no trabalho. Tá aí no Marte Moda, tá no Moda Center, tá no Calçadão Miguel Arraes. Meu bom dia. Bom dia mesmo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lembrar aqui, dar um recadinho aqui. Por tu, viu, Verinha? Por tu, viu? Depois eu falo contigo em hora. Olha aí, ó. São João Estúdio Caralho 97. Dia 16 de 5 de 2026. Dia 16, amanhã. No espaço de eventos, Tele Tati Card. Elivelto Nuno e Forrozão Túnel do Tempo. Tem aí, ó, comida típica e espetinho em cruz, Natasha, que dá direito aí à pulseira, né? A partir das 7 da noite, bebida por conta própria. Mais informações, 819-8786-3762. Ei, não, viu? É, tá feito aí o recado aí, ó, São João Estúdio Garagem, Garagem 97, ano 3. Tá dado o recado, minha amiga Neta, da Tomé de Souza. Bom dia, Neta. Bom dia, São Domingos. Bom dia, cidade. Bom dia pra você. Velhinha que tá no salão de um Tenório. Pediu aí música de Nelson Mamonteiro, né? Mamonteiro. Eu tô naquela vibe de um dia ver ainda. Não desmerecendo, né? Mas. Eu queria ver um dia ainda. É. São João de outrora, lá atrás. Que acontecia antigamente. Com. Uma regionalidade, né? Tipo. Eu vou dizer até aqui assim. Não que contra, né? Mas é um pensamento meu. É uma opinião minha própria. Mas. São João, assim, com Jorge Altinho, Alcimar Monteiro, Delmiro Barros. Nico Batista, esses cantores regionais, né? Santana, Alcimar Monteiro, Nando Cordel, né? Assisão e ainda os Pratas da Casa, né? Essas bandas Pratas da Casa, só nesse nível. E aí eu queria sentir pra ver se realmente é o que muitos pensam, né? E às vezes nem tudo que a gente pensa é. Porque quando vai pra prática, a gente. Coisas que a gente acredita que vai ser estouro se decepciona. Em coisas que a gente acredita que dá errado, dá certo. É assim geralmente? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Neta. Passei de manhã, Neta já deu logo um grito. Hoje tá ligadinha, né? Voltou, né, Neta? É, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aqui, ó, de quem é o bom dia? Bom dia, Clemente. Aqui é Elisângela de São Domingos. Eu queria escutar Henrique Juliano, Na Hora da Raiva. Para oferecer para vocês aí da rádio e todos na escuta. Tenha um bom dia, Clemente. Valeu, Elisângela. Alô, Márcia do Rio Verde, bom dia. É bom, Buchada, aí, tá vendo? Olha aí, bom dia, Clemente. Bom dia, Clemente. É, toca uma música Pequeno Príncipe com os Nonatos. Oferece a meu filho que tá fazendo mais um ano de vida. Então, parabéns aí, felicidade, tudo de bom. Alessandro Ribeiro, bom dia. Nega da Galera do Bem, bom dia, amigo. Toca aí, Bênção Sem Fim, com Roberto Nilo. Oferece aí a todos os ouvintes. Ótimo início de final de semana, abençoado para você e toda a sua família. Para você também, nega, valeu, brigadão. E Luana tá lá na Soma da Praia, tá a fim de curtir música de Priscila Senna em dose dupla. Vai curtir Flores que Plantei e Te Amar. Oferece para toda a galera. Simbora, é música. Charlie Brown, Lutar Pelo Que É Meu. A gente passa a entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. Vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. Vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa acompanhar esse instinto de aventura de menina solta. Deixa minha estrela orbitar e brilhar no céu da sua boca. Deixa eu te mostrar que a vida

Castro. Rádio São Domingos FM 104. Aqui toca o seu som. Sei, te amei. Meu coração se entregou. Te dei o meu amor. Triste estou, pois você não valorizou. Brincou, só me usou. Me fez chorar. Você não soube me amar. Lamentar. Você não vale derramar nenhuma lágrima. Não vou querer nenhum assunto com você. Faça o favor de me esquecer. Me fez de boba. Você não soube me amar.

beijada é a festança do vaqueiro nordestino. Mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada. Mamãe, eu vou já, mamãe, eu já vou, mamãe, eu vou já pra festa da vaquejada. De vaquejada, Última Monteiro. Bom dia, bom dia. Olha, daqui a pouco a gente vai ter aqui. Queria fazer uma reflexão pra vocês, né? Uma reflexão pra vocês. Seja uma reflexão positiva, tá bom? E às vezes a gente mostra ou fala algo que de opinião própria, né? E às vezes somos a coisa é invertida, né? Às vezes você vê um erro, aí vai falar, aí é invertido as coisas, né? Assim a vida acontece. Isso é dentro da própria casa da gente, como na rua também, do mesmo jeito. Às vezes você está numa esquina batendo papo com uma turma, aí você fala algo, e aquele algo que você falou ali, a conotação distorce, inverte, faz tudo, né? Mas se liga aí o que eu vou falar. Você, aí do outro lado, deixa eu te dizer aqui, para você poder entender bem melhor a mensagem que eu quero levar para você, que esta mensagem diretamente serve para mim também, viu? Diretamente serve até para mim, o próprio, tá certo? Eu me enquadro dentro dela e aí eu digo assim a vocês, presta atenção. Está cansado de promessas, mas infelizmente na hora mais importante, a de decidir, a mensagem é assim. Muitos reclamam da situação da cidade, situação do dia a dia, criticam as pessoas, principalmente os políticos. Apontam os erros da gestão e dizem, estou cansado de promessas. Mas, infelizmente, na hora mais importante, a de decidir, acabam se deixando levar pelas mesmas mentiras, pelos mesmos favores, pelas ilusões e até por benefícios passageiros. E é aí que tudo continua igual. Porque não existe mudança onde a consciência é vendida. Não existe futuro melhor quando o voto perde seu valor. Não só o voto, mas a sua pessoa perde. Quando nós perdemos o valor e vira troca de interesse, depois muitos dos que venderam sua opinião voltam a reclamar das coisas. Na parte política, das ruas abandonadas da saúde precária, da falta de oportunidade e do descaso que ajudaram a manter. E a verdade dói, né? Políticos ruins só continuam existindo porque ainda encontram quem os sustente, mesmo sabendo de tudo. E quem são esses que sustentam? É a própria comunidade, é a própria sociedade, é a própria população, são as próprias pessoas que criticam tanto, e na hora de resolver, as críticas são apagadas e aí vem as vantagens próprias. Enquanto o povo escolher emoção no lugar de consciência, promessa no lugar de caráter, interesse próprio no lugar de bem coletivo, as cidades irão continuar presas no mesmo ciclo, nas mesmas pessoas nos comando, os mesmos partidos, as mesmas cores. E aí o pior afundará ainda mais neles. O voto dura minutos, sabia? O seu voto, a sua opinião, não vale mais do que o voto que dura minutos, não. Sua opinião, que eu digo, vendida, sua opinião iludida. Sabe por quê? Porque se o voto dura minutos, as consequências duram anos. Então, ó, pensem nisso antes de reclamar daquilo que você mesmo ajudou a permanecer. Isso é uma mensagem que eu passo para vocês, que serve para mim. Não adianta viver se lamentando, se reclamando e depois deixar tudo continuar por questões de interesse próprio, né? Então, pense na coletividade da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, do seu estado e, por que não, do nosso país. Bom dia! Thank you. existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe mais. Onde estás? Onde estás? Prisioneira. Quero fazer greve e não posso. Não posso. Quero sonhar e não posso sonhar. Quero gritar e não posso. Reivindicar, eu não posso. Não posso. Me rebelar, eu não posso me rebelar. Eu quero protestar e não posso. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca te viu. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe mais. Onde estás? Onde estás? Feita com amor. Uma emissora a serviço da comunidade. Quer realizar seus sonhos? Domingo tem 175 mil reais em prêmios no Caruaru da Sorte. É de dinheiro que você precisa. No quarto prêmio tem 60 mil reais. Primeiro prêmio 15 mil, segundo prêmio 30 mil, terceiro prêmio 40 mil reais. 20 giros de 1.500. Todos os prêmios serão pagos em moeda corrente. São 175 mil reais em prêmios. Compre o Caruaru da Sorte e pague com o Pix. Realização, cover, capitalização. Adquirindo o Caruaru da Sorte, você está ajudando o Fantasia Catanha é a alegria, onde a magia acontece. Fantasia Catanha, fantasias do universo infantil. Super-heróis, acessórios em geral. Fantasia Catanha. Fantasias Catanha. É a alegria onde a magia acontece. Fantasias Catanha. Localizada na Rua Luiz Cecílio de Santana, Rua Principal de São Domingos. Fone Zap 81 98473 3336. Siga-nos no Instagram, arroba Fantasias Catanha. Fantasias Catanha. Somos especializados em fantasias e acessórios. Elaine Produtos Químicos. Tudo para a sua limpeza, higienização em um só lugar. Na hora de deixar sua casa, seu comércio, escritório, lava-jato ou piscina impecáveis, você já sabe. Aqui você encontra os melhores produtos, qualidade comprovada e preço justo. Trabalhamos com produtos de limpeza residencial, químicos profissionais para empresas, itens para lava-jato, produtos e acessórios para piscina. Tudo para higienização completa, embalagens, aromatizantes, desengordurantes, detergentes e muito mais. Estamos na Rua Rita Nunes de Araújo, Rua 5, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Funcionando de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. É Line Produtos Químicos. Limpeza de verdade começa aqui. Atenção Santa Cruz do Capibaribe. Precisou de ferramentas, cimento e tudo para a sua construção? Então corre para Malhada Construção. Aqui você encontra material de qualidade, variedade em ferramentas, cimento com ótimo preço e tudo que sua obra precisa, do começo ao fim. É praticidade, economia e um atendimento que você pode confiar. Passe na Rua Liberdade 660 e confira. Para mais informações, chama no fone Zap 81 98935 5522. Malhada Construção. A sua satisfação é a nossa missão. Definitivamente a melhor. São Domingos FM. Num rádio perto de você. Num rádio perto de você. 921. Aqui é seu lugar. 104 FM. O Instituto Olavo Bilac celebra mais de 30 anos de história, formando gerações com educação de qualidade. Aqui, o ensino vai além da sala de aula. Inglês desde o maternal, karatê, balé e futebol já inclusos na mensalidade. O colégio também conta com DEIUSE e opção de ensino em tempo integral. Uma estrutura completa com biblioteca, quadra poliesportiva, auditório, sala de podcast, além de educação financeira, robótica, cultura maker e tecnologia de ponta, com participação nas maiores Olimpíadas do Brasil. Instituto Olavo Bilac. Matrículas abertas da educação infantil ao ensino médio. Rua Analício Antônio de Moura, 89, bairro Bela Vista, próxima JCL. WhatsApp 819-7341-9220. Atenção, homem do campo! E você também que é da cidade. Você já conhece o lugar certo para cuidar dos seus animais. É o Camponês. O melhor para o homem do campo e da cidade. Do pequeno ao grande porte. Aqui você encontra tudo o que o seu animal precisa. Rações, acessórios para pets, vacinas, medicamentos e uma linha completa de insumos. Atendimento especializado para quem sabe a importância de cuidar bem de cada criação. Seja no campo ou na área urbana. E tem novidade. Agora o Camponês conta com espaço especial com banho para o seu pet, garantindo mais cuidado, higiene e carinho para quem faz parte da sua família. Na rua São Paulo II, número 62, Cruz Alta, Santa Cruz do Capibaribe. Organização Iago e Família. Sexta, dia 29 de maio, a partir das 9 da noite, tem o tradicional forró do Zé de Tuta, em Cacimba de Baixo. Uma festa arretada com grandes atrações. Deizinha, Manda Caru, Capibaribe. Eu fiz uma fogueirinha. Tem também o Assisão. Esperando meu amor. Assisão. E o forró mais romântico do Brasil. Gatinha Manhosa. Gatinha Manhosa. Eu confesso não ser. Gatinha Manhosa. Eu sei. Garanta já sua mesa ou ingresso nos pontos de venda. Shopping do Vaqueiro, Academia Goap e Caio Infortes. E venha viver uma noite inesquecível no forró do Zé de Tuta. Forró do Zé de Tuta. Você não pode ficar de fora. Águia surf, entre nessa onda e use a imaginação. Águia surf, moda masculina, sua marca, seu estilo, em qualquer estação. Tenha moda em suas mãos, sua marca, seu estilo. Águia surf, Águia surf, sua marca, seu estilo. Águia surf. A Clean Center atua em Santa Cruz do Capibaribe há mais de 20 anos. Nosso maior compromisso é cuidar da sua saúde, com responsabilidade, amor, carinho e atendimento humanizado. Na Clean Center você encontra atendimento médico especializado, oftalmologista e exames complementares, ginecologista e exames, ultrassonografia, nutricionista, psicóloga, fisioterapia especializada infantil, adulto e fisioterapia pélvica, acupuntura e ventosa terapia, terapia de reiki, pediatra, psiquiatra, atendimento infantil e adulto, fonoaudióloga, audiometria tonal e vocal, hipendanciometria, aparelhos auditivos, lentes de contato, a realização dos primeiros exames do seu bebê, teste da orelhinha, linguinha, olhinho, teste do pezinho e coraçãozinho, exames laboratoriais e diagnósticos, Hematoclin, clínica de vacinação e muito mais. Localização, Avenida Padre Zuzinha, 231, Centro, bem em frente à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Telefone WhatsApp 3731-2894. Instagram, arroba Clean Center. Vem pra Clean Center. Vem cuidar da sua saúde. Cuidar de você na Clean Center. De novidade. Na Top 20, aumentamos a loja. Mais espaço, mais variedades e muito mais ofertas esperando por você. Roupas nacionais e importadas, apenas R$20 e R$25. Utilidades para o lar, presentes, novidades todos os dias. Rua Principal de São Domingos, próximo à Igreja de São Domingos. Entre agora e confira.

saber ou será bem melhor pra você. Sua mãe é capaz de tudo pra te ver feliz. Faço missão de cortar o mal pela raiz. Tô devido você com ninguém. Vou lá sim pra viver no arei. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você. Esquecer. Ô, oh, musical. Essa não trata, hein? Vem juntinho com o bidinga do acordeão. Música nova pra tocar seu coração. Consigo ficar longe de você. Você virou minha cabeça. Meu coração só pensa em te querer. Já fiz de tudo pra que essa paixão desapareça. Já viajei pro Himalaia, na Escócia andei de saia, toquei gongo no Japão. Nessa história eu sou Romeu, no amor eu sou plebeu, que a princesa Julieta esqueceu. E o vento da felicidade sopra em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo longe do meu coração. E o vento da felicidade sopra em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo longe do meu coração. Essa vai para os corações apaixonados. Vamos falar de amor juntinho com o bidinga do acordeão? Então vem comigo. Não consigo ficar longe de você. Você virou em te querer. Já fiz de tudo pra que essa paixão desapareça. Já viajei pro Himalaia, na Escócia andei de saia, toquei gongo no Japão. Dessa história eu sou Romeu, do amor eu sou plebeu, que a princesa Julieta esqueceu. Da felicidade sobe em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo longe do meu coração. E o vento da felicidade sobe em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo longe do meu coração. Que o vento da felicidade sobe em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo meu coração. Que o vento da felicidade sopra em minha direção, e o barco triste da saudade tome rumo longe do meu coração. curtindo música boa, meu amigo Branco tá, né? Meu amigo Branco, alô Branco! Alô, dona Nicinha! É, rapaz, quem não, viu? Ó o quebra-mola, Branco! Bora nessa! Curtiu aí Maísa Campos e Bidinga do Acordeon, prata da casa! Bom dia, Diego Negão, bom dia, Márcia do Rio Verde, bom dia, Janiele, do São Cristóvão, alô, Gidel Salejo, bom dia, Neta, da Tomé de Souza, toda essa turma boa aí, ó, por aí, ó, alô, Jamile, alô, Robson, bom dia. Alô, Amaral, alô aí, ó, também pra Beto Doce, Creito, trio aí, ó, o trio da Pôr do Sol. Vamos nessa, alô Deri. Bom dia, daqui a pouquinho tem um recado dessa rapaziada. Porque enquanto isso, a gente vai de Os Nonatos, Pequeno Príncipe, Cheiro de Menina, Só Deus Cala Minha Voz e Roberto Nilo, Bênção Sem Fim. É música que vocês querem e música de qualidade? A gente toca. Simbora, é nóis. Meigo, inteligente e divino, como pai vejo meu clone na feição do meu menino. É meu sangue que circula, é minha voz quando ecoa. Se a dor é de doer nele, em mim prefiro que doa. Meu filho é meu coração batendo noutra pessoa. Os problemas me dão férias, a tristeza diz bye-bye. Quando meu pequeno príncipe me beija e chama papai. Os nossos laços sanguíneos são mais fortes que outros laços. Minha alma gêmea caminha em direção aos seus passos. E eu vou aos braços de Deus quando ele vem aos meus braços. Nós somos uma só alfa na constelação da vida. Contra o desamor de ômega, nossa áurea é protegida. Meu filho, enquanto existir um resquício de quimera, uma luz no fim do túnel, uma flor na primavera. Como a terra espera a chuva, seu pai seu regresso espera. Como a terra espera a chuva, seu pai seu regresso espera. Com ninguém, nem mete a mão em cumbuca. Quem mandou você brincar de saiscado, cutucar a fera com a vara curta? É que nós tava bem quietinho, pra que tu veio mexer com nós? Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir. Só Deus cala a minha voz. Ô, pisadinha do 600, é cheio de menina, fi. Pode copiar, pode copiar. Oi, nega. Não se comode com minha vida, pra não esquecer da sua. De tanto você falar de ruê, de cutucar, já tá no mundo da lua. É que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara. Pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras. Minha pegada é segura e eu sou parada dura, eu sou duro de ruê. E

sem fim que demonstra teu amor por mim. Uma a uma vou tentar contar. É tão alto que não sei mensurar o quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Com todo fôlego eu vou te adorar. 104 FM, a nossa rádio. 104,9, feita com amor. Uma emissora a serviço da comunidade. Você já percebeu quando o mercado realmente tem variedade? Aquele lugar onde você encontra desde o essencial até os itens que normalmente faltam em outros lugares. O nosso Mercadão trabalha com um mix completo, pensado para quem quer resolver tudo em uma única compra. Mais opções, reposição constante e ofertas semanais em diversos setores, incluindo churrasco e hortifruti. Se ainda não conhece, vale a experiência. Vem que é nosso, nosso Mercadão, em Santa Cruz do Capibaribe. Móveis e eletros para o lar. Vai pra Megar, vai pra Megar. Preço, prazo e plano pra você pagar. Vai pra Megar. A loja que faz tudo por você. Variedade, preço bom de verdade. O melhor atendimento, tudo de qualidade. Alô, galera do Som Automotivo e do Paredão. Se o seu negócio é grave forte, médio limpo e agudo estalando, o lugar certo é a Tiago Som Equipadora. Aqui a gente entende de som de verdade. Trabalhamos com módulos, alto-falantes, drives, tweeters, caixas, baterias, fontes e projetos completos para Paredão. E não para por aí. Trabalhamos também com som e acessórios, trava elétrica, alarme, luz de farol, multimídia, câmara de ré e muito mais. Para deixar seu carro completo. Montagem profissional, regulagem certa e orientação técnica. Porque som bom não é só potência, é acerto. Tiago Som. Avenida Bela Vista, número 236, ao lado da PS 160, em frente à Central de Feira, em Santa Cruz do Capibaribe. Chama no WhatsApp 81 99456 3761. Tiago Som Equipadora, especialista em som automotivo e paredão que faz o chão tremer. Sabe aquele sabor que aquece a alma? Então vem pra Sofaria do Pequeno. Aqui cada colherada é uma tradição de verdade. Feita com carinho e o tempero que só a casa tem. Funcionamos segunda, quarta, quinta e sexta. E atenção, na quinta tem angu com galinha. Um sabor irresistível que vai fazer você voltar toda semana. Sofaria do Pequeno, a verdadeira tradição em cada colherada. Rua 5, número 310, bairro São Cristóvão. Siga a gente no Instagram, @soparia.do_pequeno. A felicidade começa com o seu sorriso. Aquele sorriso largo e verdadeiro que só o seu dentista pode te dar. Aproveite as promoções do nosso aniversário de 14 anos em dentaduras, próteses fixas, restaurações e extrações que não dói nem no seu bolso. E mais, instalamos o seu aparelho ortodôntico no mesmo dia. Venha sorrir com a gente na Avenida Padre Zuzinha, 548 Centro. WhatsApp 81 989870462. Nos siga no Instagram, @clínica Seu Dentista. Seu Dentista, seu sorriso, nossa alegria. Definitivamente a melhor. São Domingos FM. Num rádio perto de você. Num rádio perto de você. 9h50. Aqui é seu lugar. 104 FM. Atenção. Atenção! Oportunidade imperdível. Estão à venda lotes de 1.200 metros quadrados, ideais para residência ou chácara. Localizados apenas a 1 quilômetro do posto de Poço Fundo. Parcelas a partir de R$500. Com entrada facilitada e parcela intercalada anual. Viabilidade de água, energia e internet. Sem consulta ao SPC ou Serasa. Lotes no tamanho 30 por 40. Informações no WhatsApp 81 99178-8886. Repetindo, 81 99178-8886. Garanta já o seu lote. Vai construir ou reformar? Então preste atenção. Em Cabeça Gesso você encontra tudo o que você precisa em gesso e materiais de construção, com qualidade, preço justo e entrega mais rápida da região. Forros, divisórias, acessórios, gesso liso, placas, materiais completos para sua obra e muito mais. Sempre com atendimento especializado e aquele cuidado que sua construção merece. Estamos na Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, 629, São Miguel, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. WhatsApp 81 99390 7311. Instagram e Facebook arroba Cabeça Gesso. Cabeça Gesso, construindo com qualidade, entregando confiança. Ei, ei, alô você que está na correria do dia a dia. Tá no carro? Tá na moto? Então preste atenção. Chegou a Top Nordeste Proteção Veicular. A proteção que cabe no seu bolso e cuida de você de verdade. Aqui tem assistência 24 horas. Deu problema? Chamou? Resolveu. Tem planos exclusivos. É 100% regulamentada pela SUSEP. E você ainda conta com cobertura em todo o Brasil. E tem mais, viu? Reboque sem limite de quilometragem. Carro reserva para você não ficar na mão. É benefício de verdade para você rodar tranquilo. Proteção que vai além. Fica na rua Luiz Cecílio de Santana, em São Domingos, na galeria do posto de combustível de São Domingos. Chama agora no WhatsApp 81 98991 4754. Vem pra Top Nordeste e ande protegido de verdade. Vamos nessa, vamos embora por aqui. Eu daqui, você de lá e eu de cá. Alô, Gidel Saleixo. Alô, Galego do Bolo. Eita, cuida pra cuidar. Galego do Bolo parece estar de lua de mel, né? É verdade, né, Galego? Bora ver por aqui. Alô, Janiele. Alô, Neta. Bom dia, Gidel Saleixo tá por aqui, ó. Gidel Saleixo tá por aqui. Bom dia, ele já curtiu o cheiro de menina. É isso, Márcia do Rio Verde, a turma da Por do Mar, é o trio aí, ó, Cauã, Cleite e Nuna. Bom dia. Clemente, é Cauã, salão da Por do Mar. Toca aí Racionais, a vida é desafio, esse aqui pra galera máquina. Valeu. Valeu, meu brother. Simbora, mais um aqui, ó, vamos ver por aqui. Bora, bom dia, alô, Cleito. Bom dia, Clemente, minha máquina, aqui é Cleitão da Porto Mar. Toca uma música aí de Gideon Marques, transante. Oferece aí pra galera do salão. Nuna, Marcelo Bolsonaro, meu irmão Fabiano, parceiro Jacuípe, Léo, Paulo. Pra toda a galera aqui, cuida. Cuida pra cuidar. Eita, rapaz, Diego Negão também por aqui, ó. É isso. Faltou só aqui, ó, o Nuna. Ó, o Nuna aqui, ó. Nuna chegou. Bom dia, Clemente, minha máquina. Tô com uma música aí, de unha pintada, coração de rapariga. Ofereço aí pra toda a galera do Salão da Porto Mar. Sextou, pai. Eita, cuida pra cuidar. Vamos embora. Toca aí, Treves, sem tirar de dentro. Tá valendo. Vamos embora. Alô, Deri. Bom dia, Clemente. Bom dia, meu amigo. Sextou, né? É, como é sexta-feira, vamos escutar aquele breguinha. Vamos de Reginaldo Rossi, Recife. Um abraço aí, meu amigo Clemente. Aumenta só um pouquinho teu microfone que tá baixinho. Opa! Valeu, meu amigo. Ah, um abraço, beleza. Bom dia. É, agora tá melhor. Não tá melhor, Dery? Vem aí, amigo. Tá melhor aí? É porque... Pera que eu... Acontece uns fatos que a gente não acaba de tempo. Mas tá valendo, tá, Dery? Tá chegando legal aí? Tá, Dery? Manda um joinha, Dery. Manda um joinha. Pra eu pensar positivo mais ainda. Manda um joinha. Bora, Valdete. Valdete, cadê tu? Valdete sumiu por aqui. Não foi, quer dizer. Pera aí, não. Pera aí, ó. Tô dizendo... Aqui, Clemente, ô Clemente. Bom dia, Clemente, bom dia a todos que estão na escuta. Bom dia, restaurante da Galega, sextou. Escutando a melhor rádio, né, da região, 104.9. São Domingos FM, olha. Passa aí, Amado Batista. É, Adriana que tá pedindo isso. Adriana é... É, como é que diz? É fã de Amado Batista, de a música. Qualquer uma, de Amado Batista, que a Adriana quer escutar. Aí, passa aí pra nós. Tá bom, tá valendo. Muito bem, é desse jeito. Alô, Doura. Doura e toda a família aí de Cicielza. Bora. Melhorou, né? Melhorou. É porque aí, sabe como é, né? Vocês são costureiras e têm sua profissão aí, né? Às vezes nós não erramos, mas devemos corrigir o erro, né? Agora corrigir pra melhor, porque pra pior, velho. Pelo amor de Deus, hein? Alô, Branco! Bom dia, meu amigo Clemente. Olha, coloca aí a música Que País É Esse? Com Legião Urbana e oferece a minha esposa Nice e a todos os ouvintes. Valeu, é nóis. Valeu, é nóis. Depois de nós, é nóis de novo. Olha aí, a Adriana agora é a Adriana da Macaxeira. Né? Valdeto é Adriana, né? Adriana da Macaxeira, Valdeto. Do final de semana na Hilux. E Dona Inácia tá por aí. É, Dona Inácia tá queimada. Tá queimada ali, né? O sítio. Vamos embora? Vamos curtir música? É música que vocês querem? Então se é música. Alô, Amanda! Amanda é lá da. Das cachoeiras de Taboca, né? É, a mãe é pra lá agora também. Vamos levar a casca de bala dela. A bagaceira é grande. É a Amanda Chuchu. Ô, Chuchu! E não, viu? É a Amanda. Também tem a história de Amanda pega-pega, né? Amanda pega-pega. Alô, minha amiga Márcia do Rio Verde. Tá a fim de curtir uma música. E Simone Mendes. Então vou tocar em dose dupla, viu? Vou tocar Simone Mendes em dose dupla. É nóis, simbora. José Augusto, Lindomar, Simone Mendes e muito mais pra vocês. Bora, a pegada é essa, simbora. Foi apenas fantasia de uma noite de verão. Nessas noites em que a gente sai à rua procurando distração. Nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar. O amor está na pele, a música no ar. E os sonhos e os desejos enganando a solidão. De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção. No teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração. Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter. As coisas acontecem quando tem que acontecer. E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou. Passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo vivi com você. Solidão a gente acaba num abraço, não precisa nada mais. O desejo adormece no cansaço, quando o corpo satisfaz. Mas você não foi apenas uma noite que acabou no amanhecer. Não foi só um encontro que se esgota no prazer. Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. E o tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo vivi com você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou conta do meu coração. E foi tanto amor que meu sonho acordou de volta pra vida. E o tempo passou, você me deixou. Parece que a vida não quer mais viver. Porque a noite mais linda do mundo vivi com você. Meu mundo mudou, o tempo parou. Você tomou. Eita, Maguila, vem aí, viu? Amanhã tem estreia, viu? Amanhã tem estreia do programa O Bodega do Maguila, viu? Se liga aí nesse programa que vem aí, com certeza, para fazer a diferença. É a Bodega do Maguila. Você ouve a partir de amanhã na São Domingos FM, das 10 às 11, tá certo? A gente tá vendo aí, ou de novo às 10, ou de 10 às 11. Eu vou ver aqui com o meu diretor para a gente botar aí esse programa, porque estreia é às 10 da manhã, é nas 10 às 11, isso mesmo, Bodega do Maguila, 10 às 11 da manhã, amanhã estreia aqui, é isso mesmo, já está confirmado, é esse horário mesmo. Meu amigo Maguila, um programa para velhos de todas as idades, sabia? É verdade, é uma hora de muita música, humor, de gostos duvidosos, alegria, prêmios e sua participação. Então sintonize amanhã. Tá em casa fazendo aquela faxina, tá descansando, bota lá na rádio. Logo cedinho tem os programas católicos, depois vem um especial e depois o Bodega do Maguila das 10 às 11 da manhã. E aí depois vem o Santa Cruz Música ao Vivo e muito mais pra vocês, tá bom? Simbora, Lídio Omar Castilho, alô Bodega do Maguila, alô Maguila, simbora. Eu fiz para viver sempre contigo. Meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do seu corpo sedutor. Mas sou pobre, não lhe ofereço riquezas, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu destino com aquelas que compreendem dor, me confortam aliviando minha mágoa neste mundo infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de ti não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O coração não esquece o vulto por quem padece, mais sofre, mais quer sofrer.

Como pode alguém falar de amor se esse amor não existe? Sei de mim que estou pra dizer adeus, e ela já notou que é orando a Deus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir. Na vida da gente. Na vida da gente. Na vida da gente. Vamos nessa, vamos nessa por aqui. Ele chegou, viu? Ele chegou. Quem chegou? Quem chegou? Pera aí, vamos ver quem foi que chegou. Bora ver quem foi que chegou. Não, não é o jumento, não. É o Bilu Bilu, o Fala Grosso. E aí, Bilu Bilu? E aí, o Fala Grosso. Fala Grosso, Bilu Bilu. Fala Grosso, aí. Você falou grosso. É com osso ou sem osso? É, o Fala Grosso já foi ferrar ali na, no restaurante da Galinha. É, foi Valdete. Obrigado aí, Valdete, viu? Pelos pão aí, café com leite. Eita, café com leite pra ficar mais forte. Fala no grosso. Fala grosso aí, Valdete. Manda um abraço pra Dona Inácio, só tem manda Valdete, um abraço pra né? Dona Inácio. Sim, Adriana. As cozinheiras. Adriana da Macaxeira. Adriana da Macaxeira. Velha da Zoada. Velha da Zoada. É. É. E quem mais? É a turma sem osso. É a turma sem osso, hein? É. Fala grosso. Fala grosso. Que o. E amanhã o grosso tem buchada, viu? Amanhã tem buchada, o resto tá na Galega, viu? Tem. Tem buchada. Vai. Com pituzinho, com coca. Come é, a buchada, toma um pituzinho, uma cerveja gelada e fala grosso. Fala grosso. E o vinhozinho. Branco, branco tá falando grosso. Domingo é a folga de Danás e o restaurante da Galega é a folga, viu? O restaurante é aberto da segunda a sábado, do domingo é a folga. Tá vendo? E é porque é doido, ele sabe das coisas. É, sim, osso, viu? É, fala grosso, branco. Fala grosso. Branco. Ô, Gadinha, cadê o galo? E o galo, o galo, o galo. Cadê o galo? E o galo. Cococó! Ah, o galo, o galo canta fino, tem que cantar grosso. Pé doce, cuida, pé doce, cuida, já é meu dia, cuida. E Marcos Sucatão? Marcos Sucatão, fala grosso. É, quem mais, quem mais? Jabu. Jabu da água. E é das carretas, todas das carretas. É, Rogério, Valdir, Gilberto Fri, Nega da Bisqueta, a turma na bisqueta ali, em Santa Cruz. É. E a turma do açaí, irmão da tapioca. Olha. Mochadinha, mochadinha, viu? A mochadinha. Daquele jeito, sim, osso. Bora, manda mais, fala grosso. Fala grosso. Vou dar uma passada aí pra. Toca do Lava Jato. É pica seca, fala grosso. E eu abraço aí pra turma aí, na feira aí na Suranca, os carroceiros, os mototaxistas, maçorito e ladrão de bruxa. Beleza, vamos nessa, vamos embora, bora curtir música? Bora. Ó, a neta tá por aqui, te lembra de neta que tu foi lá na porta da casa dela bater e ela não abriu? Ó. Ô, Clemente, não sei se tá por aí ainda, vice. Olha. É que hemorragia tá com os pães. Olha, vice, olha. Ô, neta, você é com osso ou sem osso? É.

A felicidade começa com o seu sorriso. Aquele sorriso largo e verdadeiro que só o seu dentista pode te dar. Aproveite as promoções do nosso aniversário de 14 anos em dentaduras, próteses fixas, restaurações e extrações que não doem nem no seu bolso. E mais, instalamos o seu aparelho ortodôntico no mesmo dia. Venha sorrir com a gente na Avenida Padre Zuzinha, 548 Centro. WhatsApp 81 989870462. Nos siga no Instagram, @ Clínica Seu Dentista. Seu dentista, seu sorriso, nossa alegria. 104 FM, a nossa rádio. Muito bem, é reta final, né? É hora de pegar o beco, né, Coquinha, né? O Fala Grosso. É, Ednailson. Manda um alô pra Ednailson, né? Lá no Alabama. Um abraço pra Ednailson. Mas é pra mandar falando grosso. Falo grosso. Abraço pra Ednailson Desce. Ednailson Neres. Ednailson Neres. Bora? Ednailson Neres. E manda pra Devan. A Devan ali da Movelaria. Fica seca. Da Movelaria, rapaz. Diga. Eu acho que é isso. Fala grosso, viu? Fala grosso. Fala grosso. Ah, tá vendo, Ednailson? Tamar Vieira, Tamar. Vá, manda um alô pra Ednailson Neres. Ednailson Neres. Fala grosso. Fala grosso. Bora pra Igarassu? Bora. Pra onde? Camaragibe. Camaragibe? É Camaragibe. Tomar energético? Tomar retenesco. Pronto, sim, então Ednailson quer tomar energético lá na Vila Alabama. Retenesco da Vila Alalança, se ouça. Fala grosso, Ednailson. Fala grosso, Agaroba. Fala grosso, Agaroba. Fala grosso. Fala grosso. Agaroba. Agaroba. Vamos para pra... Eita! Danil quem? Dubar. Danil Dubar. Itamar. Tem futuro? Tem. Sim, e Maria? Maria, cadê as bananas? E Thalita, Thalita, Thalita. E Thalita. Thalita Fuleira. Ah, diga isso. Betano Coral. Betano Coral do Bahia. Betano Coral. Mande um alô. Do Varejão, Patrícia, a gerente aí do Varejão. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Fale grosso. Fala grosso. Manda um alô pra Marcos Sucatão. Marcos Sucatão. E Xoxota da Bis, lá de Jataúba. Xoxota da Bis. Xoxota, cuidado na galega, diga. Cuidado se osso com osso aí, viu? Xoxota, diga. Xoxota. Xoxota é bico seco. É pica seca. Tá vendo aí? Tu é então, com osso ou sem osso? Xoxota diz que é com osso, sem osso. A galega é todo jeito. Oxente. Diga a ele. Ah, ninguém vai saber não, da galega de peteleiro. Não, é. Ah, rapaz. Olha o que tu fala, viu? Presta atenção, eu vou embora. Acontece. Guerreiro, me abandonaste, guerreiro. O guerreiro me abandonou, viu? Guerreiro me abandonou, foi. Foi? Ô, guerreiro, você fica seca, sim, ah, foi. Bora sim, bora pegar o beco. Bora. Pega o beco. A galera, tá oficina, que a gente, os paredões de som aí, que faz caixa de som. Deixa eu sortear aqui um brinde surpresa aqui. Bora. Um brinde surpresa. Bora sortear aqui um brinde surpresa. Saindo aqui, ó. Saindo aqui, o brinde surpresa. Final do telefone. Deixa eu me ver aqui, ó. Deixa eu me ver. Olha aí, ó. Final do telefone. Final do telefone, 2269. Ó, 2269, Renata do Zé Monteiro. Pediu música de Luan Santana. Eita. Curtiu? 2269, Renata do Zé Monteiro. Vem buscar à tarde o brinde, tá bom, Renata? Pronto, ela já mandou um joinha. Eita, Janiele, tá aí, é. Morrendo de rir, a Janiele. Manda um abraço pra Janiele, lá no São Cristóvão. Lá no São Cristóvão. É a irmã de Negro, sabe quem é Negro? Sabe? Você sabe quem é todo mundo, né? Senhor, tá certo. Simbora. Chega Michael Jackson. Billy. Tchau, tchau, tchau. Bom final de semana e que Papai do Céu abençoe a todos. It's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you. But I have to charge my milkshake. Brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours.

Jamais deixe algum sentimento distorcer a essência do que precisa ser dito. Senhor, ilumine as minhas palavras para que elas carreguem alento. Conceda-me sabedoria para falar e bastante paciência para saber ouvir. Inspira-me com bons pensamentos e que eu defenda apenas o que acredito. Senhor, mantenha-me seguro todos os dias na sinuosa pista da humildade. Que a minha voz se faça ouvir sem frieza nem sensacionalismo. Livra-me da arrogância, do medo, da vaidade e da indiferença. Evite que usem indevidamente a minha voz para prejudicar alguém. Faça de mim porta-voz da cidadania, da credibilidade e da isenção. Senhor, impeça que eu induza a pré-julgamentos ou a condenações. Corrija o meu excesso de individualidade e me torne mais flexível. Dá-me firmeza para eu não escorregar nas armadilhas da palavra. Senhor, proteja minhas cordas vocais, ferramenta do meu ganha-pão. Proteja, Senhor, a todos os meus ouvintes, razão do meu trabalho. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. 104 FM. Da manhã, mais 9 é 9. Tem um microfone na frente aqui do relógio. Pronto, agora tá certo. 11:09. Bom dia, São Domingos, a terra da esperança. Bom dia, cidade de Santa Cruz do Capibaribe, a nossa capital da moda, para mim, a eterna capital da Sulanca. Bom dia, Roberto Silva, nos botões eletrônicos e mágicos, fazendo acontecer, chegar até o seu rádio, chegar até a internet, esse som maravilhoso que você está ouvindo. Certo? Deixa eu dar um conselho a você. Antigamente eu era preconceituoso contra a vacina contra a gripe. Porque a gente achava, rapaz, depois que eu tomei a vacina, nunca mais eu tive um resfriado, não. Entendeu? Eu nunca mais tive. A gente gripa, não vai dizer que. Mas não tem mais aquela, esse negócio dessas viroses pegando por aí. Eu não peguei isso ainda. Então, pronto, eu tô querendo resfriar, mas só vai até certo ponto, entendeu? Mas no posto de saúde, toma a vacina contra a gripe, que é muito bom, tá bom? 11 da manhã, 10 minutinhos, 11 e 10, sexta-feirona, dia de bebê morar, dia de Vanei de se preparar para ser a tranca-rua do final de semana, querer bagunçar, aí não tem tamanho, aí pimenta vai botar ela para casa, pronto. Acabou essa festa. Eita, vamos cantar. A natureza das coisas, Frau José, uma linda mensagem para todos nós. Xa la la la la la la, oh, xa la la la la la la, oh, xa la la la la la la, oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo.